uma rocha. Ah, se ela soubesse o que ia acontecer na mente do malandro quando ela se joga pra cima, vambora. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo. Que tipo? Mas ela sobe e ela desce com o copo na mão e a mente do malandro. Mas ela sobe e ela desce e eu sigo com o olhar. Deixa eu chegar em casa que você vai me pagar novinha. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo. Eita, sem parar. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo. Que swing do kit ilusão. Quebra. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo, eu tô sem parar. Esse é o meu kit. Kit ilusão. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Letra sem parar. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Subiu, subiu, subiu, subiu, subiu. E ela sobe e ela desce com o copo na mão e a mente do eu vai entrando na erupção. E ela sobe e ela desce e eu sigo com o olhar. Deixa eu chegar em casa. Quebra, quebra, vai. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo, eita, sem parar. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo. Quebra, quebra, vai. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo, eita, sem parar. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo. Cara nova, eu sei que ela gosta. Eu tô sem...